difícil no front aprender a viver sem um ente querido. Na cova esperando progressão no presídio. Ao dia seguinte após o trauma esquelético causado pela divisão anti-sequestros. Cada ficha reprovada no quesito racial é um recomeço pra não dar pro boy bronze artificial. Pra não passar do todo estado sólido pro gasoso, fazendo o céu evaporar dentro de um forno. Percebi sem Mackenzie a aptidão do indigente recuperar lesões de canetas e pérfluos contundentes. Sem administração penitenciária, vi mão se auto-regenerar em quadra imobiliária. Histórias são reescritas com suco gástrico corroendo milhões de estômagos privados de alimentos. E a ulcera da fome não te faz explodir magistrado. Tem que efervescer sua fúria contrabassado. Moral e bom costume pra classe parasita é manda tropa abrir caminho, preocupação de milícia. Pensa no evito D.I.E. da rotulação, mas tira o sono que espera do conceito de ascensão. Reverte a escolarização branqueadora de ideia que te faz morrer pelo Q3 tentando uma vida europeia. No meu calendário seu mundo só acaba quando sua cabeça foi esfacelada pelos mobutos e dada. Quando a Ruger incinerar seu DNA, são extintas as chances pra recomeçar. O ponto do legista arquitetado por racista é a única tragédia que não pode ser revertida. Quando a Ruger incinerar seu DNA, são extintas as chances pra recomeçar. O ponto do legista arquitetado por racista é a única tragédia que não pode ser revertida. Não dá pra pôr flores nas espingardas, mas imagino como lendo uma humanidade desarmada. Pessoas em estado físico natural, sem pensamento belicista, entorpecimento legal. Não se constrói a paz com tantos de guerra, com pelotões desmembrando moradores de favela. O que faz tremular a bandeira de trégua? Não são PPs, mas unidades educacionais e médicas. A estupidez como ferramenta civilizadora deixa o juiz e o condenado cercados por metralhadoras a cada segundo, com caixão nas cordas. Via sniper para zoar dieta hipocalórico. Rigor mortis por falta de proteína vital. Não é morte natural, é limpeza social. Às vezes eu me sinto sonhador, eu confesso. Puta ousadia mudar o mundo disparando versos. Meu pessimismo não venceu a esperança de acabar com demanda por diamante de criança. Inclinação natural de se reconstruir surge junto com a retirada da sabote no bisturi. Quando a medicina de guerra não mata, fortalece. Põe valores como a liberdade no lugar de corvetas. Estrofes marginais foram meu grupo de ajuda a me reabilitar e me fizeram um instrumento de luta. Quando a Ruger incinerar seu DNA, são extintas as chances pra recomeçar. O ponto do legista arquitetado por racista é a única tragédia que não pode ser revertida. Quando a Ruger incinerar seu DNA, são extintas as chances pra recomeçar. O ponto do legista arquitetado por racista é a única tragédia que não pode ser revertida. Em vez de estar explorando o plano extraterreno, rival prefere disseminar uniforme de preso. Estabelecer que no octógono real pobre não vence, acaba com larva instruindo etimólogo forense. Nos quer tentando vida nova, depenando o casório da noiva filha de um magnata do petróleo. Vou esperando o Conselho Nacional de Justiça se oferecer o programa começar de novo na penita. Por isso não vi pra desativar circuito interno, mas pra invadir normas, regras e decretos. Não quero os 500 mil atrás da tela de Botticelli. Sou a piloto escrevendo, cuspe na sua pele. A contragosto, cantos sobre amputações traumáticas. Estágio de putrefação, toxinas automáticas. Tô onde a glândula lacrimal trabalha dobrado. Onde a blazer na neblina, colapso traumatizado. Cansei de lugar ao sol com blusa em cima da outra, pra deixar a PM caçando característica de roupa. Da meta ser ter conceito no campo minado, pra ser resgatado e deixar escrivão trancado. Ferido, faminto, recomece se for necessário. Mesmo pobre Jesus foi grande revolucionário. Tá no seu gênio ódio contra os grilhões da sociedade, herança dos que morreram pela liberdade. Mas quando a Ruger incinerar seu DNA, são extintas as chances pra recomeçar. O ponto do legista arquitetado por racista é a única tragédia que não pode ser revertida. Mas quando a